estava na ilha de Pátimo, aprisionado pra morrer. Aprisionado pra morrer. Quando ouvi uma voz que me chamava, vem ver. E me voltei pra ver quem era. E vi sete candeeiros. No meio deles se encontrava o Filho de Deus. O Filho de Deus. Vestido de vestes brancas, um cinto de ouro em seu peito. Seus olhos como chamas de fogo, que tudo vê. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ele trazia em sua mão direita sete estrelas, da sua boca saiu a espada de dois lumes, o seu rosto reluzia como o sol, na sua mão. Eis que está vivo. Quem já foi morto? Quem já foi morto? Venceu a morte. Ressuscitou. Para sempre. Amém. Eis que está vivo. Eis que está vivo. Quem já foi morto? Quem já foi morto? Venceu a morte. Ressuscitou. Para sempre. Amém. Para sempre. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém.